tão importante assim. Agora não sou eu quem vivo, você que vive em mim. Oh, oh, oh, a tua voz quando me fala ao ouvido é como a brisa que passando. Me satisfaz.